Capítulo 11: Humildade e Alegria. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto poder nas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12, versos 9 e 10. Com receio de que Paulo pudesse exaltar-se a si mesmo por causa da excessiva grandiosidade das revelações, um espinho na carne foi enviado para mantê-lo humilde. O primeiro desejo de Paulo foi que o espinho fosse removido, e ele suplicou ao Senhor por 3 vezes que o espinho deixasse. A resposta foi que o sofrimento era uma bênção, que na mansidão e humilhação que ele havia trazido, a graça e a força do Senhor poderiam ter sua melhor manifestação. Paulo então entrou em um novo estágio em relação com o sofrimento. Em vez de simplesmente tolerá-lo, de boa vontade gloriava-se nele. Em vez de pedir pela libertação, teria prazer nele. Paulo havia aprendido que o lugar de humilhação é o lugar de bênção, de poder e de alegria. Todo cristão possivelmente passa por esses 2 estágios em sua busca de humildade. Primeiro, ele teme, foge e busca a libertação de tudo o que possa humilhá-lo. Ele ainda não aprendeu a buscar humildade a qualquer custo. Ele aceitou a ordem para ser humilde e busca obedecer, ainda que somente para descobrir quão completamente falha. Ele ora por humildade, às vezes muito seriamente, mas no seu coração em secreto ele ora mais. Se não em palavras, em desejo, para estar livre das coisas que irão fazê-lo humilde. Ele não está tão apaixonado pela humildade como a beleza do Cordeiro de Deus e a alegria dos céus, a ponto de vender tudo para obtê-la. Em sua busca pela humildade e em sua oração por isso, ainda há algo de um sentimento de fardo e de cativeiro. Humilhar-se ainda não se tornou a expressão espontânea de uma vida e natureza que são essencialmente humildes. Ainda não se tornou sua alegria e único prazer. Ele não pode dizer: de boa vontade me gloriarei na fraqueza, tenho prazer no que quer que me humilhe. Mas podemos esperar alcançar o estágio no qual isso ocorrerá? Sem dúvida alguma. E o que nos levará até lá? O que levou Paulo? Uma nova revelação do Senhor Jesus. Nada, a não ser a presença de Deus, pode revelar e banir o ego. Uma percepção interior clara estava para ser dada a Paulo em relação à profunda verdade de que a presença de Jesus expulsará todo o desejo de buscar qualquer coisa em nós mesmos e nos fará deleitar em toda a humilhação que nos prepara para sua plena manifestação. Nossas humilhações nos levam, na experiência da presença e poder de Jesus, a escolher a humildade como nossa maior bênção. Tente aprender as lições que a história de Paulo nos ensina. Podemos ter crentes espiritualmente avançados, mestres eminentes, homens de experiências celestiais, que ainda não aprenderam a lição da perfeita humildade, alegremente se gloriando na fraqueza. Vemos isso em Paulo. O perigo de exaltar-se estava chegando muito perto. Ele ainda não sabia perfeitamente o que era ser nada, morrer para que Cristo pudesse viver nele e a ter prazer em tudo o que o levasse a humilhar-se. É como se isso fosse a maior lição que ele tinha de aprender, plena conformidade ao seu Senhor naquele autoesvaziamento em que ele se gloriava na fraqueza, a fim de que Deus pudesse ser tudo. A mais alta lição que um crente tem de aprender é a humildade. Oh, que todo cristão que busca avançar na santidade lembre-se bem disso. Pode haver intensa consagração, zelo fervoroso e experiência celestial, e ainda assim, se tais experiências não forem impedidas por procedimentos especiais do Senhor, pode haver uma inconsciente autoexaltação com isso tudo. Vamos aprender a lição. A mais alta santidade é a mais profunda humildade. E vamos lembrar que ela não vem de si mesma, mas somente quando é feita um assunto de tratamento especial da parte do nosso fiel Senhor e seu servo fiel. Olhemos para a nossa vida à luz dessa experiência e vejamos se de boa vontade nos gloriamos na fraqueza, se temos prazer, como Paulo tinha, em injúrias, em necessidades, em aflições. Sim, perguntemos se temos aprendido a considerar uma reprovação justa ou injusta, uma repreensão de um amigo ou inimigo, uma injúria ou problema, ou dificuldade que outros nos trazem como, acima de tudo, uma oportunidade de provar como Jesus é tudo para nós, como nosso próprio prazer e honra são nada, e como a humilhação é, em verdade, no que temos prazer. Ser de fato abençoado, a profunda alegria dos céus é estar tão livre do ego que o que for dito de nós ou feito a nós é perdido e tragado no pensamento de que Jesus é tudo. Confiemos nele, que se encarregou de Paulo para que se encarregue de nós também. Paulo precisava de especial disciplina e, com isso, de especial instrução para aprender o que era mais precioso, até do que as coisas inexprimíveis que ele tinha ouvido nos céus, que é gloriar-se em fraqueza e humildade. Precisamos muito disso também. O Senhor, que cuidou de Paulo, cuidará de nós também. Ele zela por nós com cuidado ciumento e amoroso, a fim de que não nos exaltemos. Quando fazemos isso, ele busca desvendar o mal para nós e nos livrar dele. Em sofrimento, fraqueza e problemas, ele busca nos trazer em humilhação, até que aprendamos que a sua graça é tudo, assim como para ter prazer nas próprias coisas que nos humilham e nos mantém em humildade. Seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, e sua presença, enchendo e satisfazendo o nosso vazio, se torna o segredo da humildade que não deve falhar nunca, que pode, como Paulo fez, em plena visão daquilo que Deus trabalha em nós e por nosso intermédio, sempre dizer: em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, segundo Coríntios 12, verso 11. Suas humilhações o levaram à verdadeira humildade, com um maravilhoso deleite, glória e prazer em tudo que humilha. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto poder nas fraquezas. O homem humilde aprendeu o segredo da alegria permanente. Quanto mais fraco se sente, quanto mais baixo se afunda, quanto maiores parecem suas humilhações, mais o poder e a presença de Cristo são sua porção. Até a ele que nada é, a palavra de seu Senhor trazer continuamente profunda alegria. A minha graça te basta. Sinto como se tivesse, uma vez mais, de reunir tudo nessas duas lições. O perigo do orgulho é maior e está mais próximo do que pensamos, e a graça para a humildade também. O perigo do orgulho é maior e está mais perto do que pensamos, e isso especialmente no tempo de nossas mais elevadas experiências. O pregador de verdades espirituais, com uma admirável congregação, ouvindo-o atentamente, o orador dotado em uma plataforma de santidade, expondo os segredos da vida celestial. O cristão, dando testemunho de uma experiência abençoada, o evangelista, andando como em triunfo e trazendo uma bênção para alegrar as multidões. Nenhum homem conhece o oculto, o inconsciente perigo ao qual estes estão expostos. Paulo estava em perigo sem conhecer isso. O que Jesus fez por ele foi escrito para nossa admoestação, para que conheçamos o perigo para nós e conheçamos nossa única salvação. Se já foi dito de um mestre ou de um defensor da santidade, ele é tão cheio do ego, ou ele não pratica o que prega, ou ainda sua bênção não fez dele alguém mais humilde ou bondoso, que isso não seja mais dito. Jesus, em quem confiamos, pode fazer-nos humildes. Sim, também a graça para a humildade é maior e está mais perto do que pensamos. A humildade de Jesus é a nossa salvação. O próprio Jesus é a nossa humildade. Nossa humildade é seu cuidado e sua obra. Sua graça é suficiente para nós, para opor-se à tentação do orgulho também. Seu poder será aperfeiçoado em nossa fraqueza. Vamos escolher ser fracos, ser humildes, ser nada. Permitamos que a humildade seja a nossa alegria e deleite. Vamos de boa vontade nos gloriar e ter prazer em fraquezas, em tudo o que possa nos humilhar e nos manter quebrantados. O poder de Cristo descansará sobre nós. Cristo se humilhou e por isso Deus o exaltou. Cristo nos humilhará e nos manterá humildes. Consintamos de coração. Aceitemos confiada e alegremente tudo que humilhe. O poder de Cristo descansará sobre nós. Reconheçamos que a mais profunda humildade é o segredo da mais confiável alegria, da alegria que nada pode destruir.